Roupa transada para você que é jovem está em Monza Confecções. Sempre os últimos lançamentos da moda masculina e feminina. Monza Confecções, Mercado Municipal. Pois é, apesar de toda a experiência como vocal do grupo Jalamar, ela faturou o Grammy, né, de revelação, nessa última apresentação que teve. Johnny Watley, Looking for a New Love, na ZY805, Rádio Cultura Araraquara Limitada, FM 97,3 MHz.